polícia, privado moio. Pode ser a Zé, ou a Camilinha, ou até de conversinha, metendo romance, algo assim. Um beijo, Raíssa, cresceu Yasmin. Pra você ver, é só de novinha. Sabrina, Paty, Amandinha, Danila, Gleice, Kelly, Ariane, Suelen, Rose, Regiane, Ale, Alessandra, Binha e Bia, Gui, Mari, Safadinha. Sabe o que quer, sabe conquistar. Tipo aquele filme do cinema, Laís, Las Vegas, Paris, com ela. Ligou, marcou, até mais me espera. Eu vou, você me liga pedindo é show. Tá comigo, eu digo que tô. Sei que é fácil uma noite de amor. Você me chama, eu vou. Eu vou, você me liga pedindo é show. Tá comigo, eu digo que tô. Sei que é fácil uma noite de amor. Você me chama, eu vou. Pode me chamar do que quiser. Pelo nome eu prefiro se for mulher. Com parceiros e amigos eu sou o bi. Que chega e tumultua sempre por aí. Com ela do meu lado e três no banco de trás. Mulher é sempre bom e eu amo sempre mais. Sem esquecer da Tamires, Gabi, Nayara, da Grau, da Geise, da Gi, Daniele, Carol, Daiane, Letícia, Nathalie. Também está na lista. Fora os acessos do Orkut e tal. Bi Impacto, ponto final. É só digitar e virar amigo. Amigas solteiras, eu te ligo pra marcar o rolê na noite. Hoje eu tô sem ninguém, cê levou sorte. Eu vou, você me liga, pedido é show. Tá comigo, eu digo que tô. Sei que é fácil uma noite de amor. Você me chama, eu vou. Eu vou, você me liga, pedido é show. Tá comigo, eu digo que tô. Sei que é fácil uma noite de amor. Você me chama, eu vou. Eu não quero nem saber o que vão falar. Eu tô no rolê de segunda a segunda. Pra variar na disposição, sem ramelar no meu peão. Sem fazer charme, então não vem. Você quem sabe, tem mais 100. Tem aqui, tem ali, tem no litoral. Na Fagu, na Coab, no Luau. É só querer, vem comigo ver. Eu tô na pinta, tô no meu CD. Vou autografar pra você lembrar. Quem sou eu e onde eu vou chegar. Eu tenho rima, uma mina amante. Tô nesse pique bem melhor que antes. Eu faço meu progresso como você quer. De São York e Woodway. Show.